derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 11. O produto de menor lucratividade que existe é a desculpa. Quando pensamos em justificativas, vemos que o mundo está repleto de inventores. Alguns desperdiçam metade de sua vida dizendo o que irão fazer, e a outra metade explicando por que não o fizeram. Um álibi é a prova de que se fez o que não se fez, de modo que os outros pensem que não se fez o que foi feito. Você pode errar muitas vezes, mas seus erros não representarão um fracasso enquanto você não começar a pôr a culpa nos outros. Nossos próprios erros fracassam em sua missão de nos ajudar quando os atribuímos a outras pessoas. Quando usamos justificativas, abrimos mão de nossas forças de autotransformação. Tratamos os outros bem quando não os culpamos pelo que existe de errado em nós. Não se preocupe com quem você elogia, mas tenha cuidado com quem irá culpar. Edmund Gosse. Você pode cair muitas vezes, no entanto, isso só representará um fracasso a partir do instante em que você disser que outra pessoa lhe empurrou. Se você encontrar uma desculpa, não a use. Pessoas omissas são especialistas em se justificar. Sempre haverá desculpas à disposição para quem é fraco o bastante para usá-las. Simplesmente não existe lugar no mundo capaz de acolher todas as desculpas que são dadas a todo instante. É bem mais fácil arrumar uma desculpa do que tempo para o que não queremos fazer. Assim sendo, encontre tempo, e não uma desculpa qualquer. Não há desculpa para que se utilize um monte de desculpas. Quando você comete um erro, e depois arruma uma desculpa para ele, errou duas vezes. Aprenda esta verdade. A raposa culpa a armadilha, não a si própria. Black. Não seja como aquela velha raposa. Jamais reclame, e jamais se explique. Admitir os erros era o marcador, e a sabedoria se apresenta a seu favor. Arthur Guiterman. Fazer um trabalho bem feito é sempre mais fácil do que forjar um álibi para não o ter feito. O diabo aguarda, ansioso, pela oportunidade de arrumar uma desculpa para cada um de seus pecados. O tempo que se gasta inventando desculpas e justificativas seria sempre melhor investido em oração, no planejamento, na preparação e no trabalho em direção aos seus objetivos de vida. Fim parte 11.